Atenção, passageiros com destino a São Paulo. Preparem-se para desembarcar. Vai, so. Ô, meu amor, já tô aqui em Sampa. Logo mais a gente se vê. Ei, tio! Em busca de um sonho eu vim pra cá. Ei, tio! E eu só volto quando ele se realizar. Ei, tio! O meu espaço eu sei que eu vou conquistar. Ei, tio! Caso contrário eu não me chamo Lindomar. Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Em busca de um sonho, proponho minhas canções e suponho que os corações tão tristonhos se tornaram tão risonhos por esse mundo medonho. Com tanta fé que eu ponho, que até magro piso pesado que nem um nhonho, deixando as minhas pegadas pra serem um dia estudadas, porque serão consagradas as minhas rimas sagradas. Pois quando são apresentadas, conquista braços e palmas, pois canto com o coração a canção que vem da minha alma. Calma, espere que aos poucos os loucos ocupam os tronos. Humildes reinarão a terra e dela seremos os donos. Somos maior que o universo, pois através desses versos eu atravesso as nuvens, vou até Deus e liberto sucesso. Mas em virtude, disposição, humilde, sabedoria, reviria, atitude e saúde, fiz o que pude e continuo fazendo o que posso. Tô em busca dos meus sonhos pra conquistar o que é nosso. Ei, tio! Em busca de um sonho eu vim pra cá. Ei, tio! E eu só volto quando ele se realizar. Ei, tio! O meu espaço eu sei que eu vou conquistar. Ei, tio! Caso contrário eu não me chamo Lindomar. Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Já ouvi dizer que quem nasce pobre é destinado a sofrer. Mesmo abatido eu não vou me abater. Bota a cara pra bater, mesmo com muito a perder. Mas aí, tô nem aí, pois eu nasci foi pra vencer. Vou fazer acontecer o que tiver que ser, será. Nunca perco as esperanças, mas não posso esperar. Se você viver, verá os meus sonhos se realizar. Pois tudo vira canção na minha vida pra eu celebrar. Já ouviu falar do Lindomar? 3L, ex-engraxate, prazer em te conhecer. Me apresento com humildade, tem que ser. Humilde já diz meu velho refrão, que pra boy e pra polícia já virou foi palavrão. Estampado nas camisetas de brancos, pretos e pretas. Pessoas que me respeitam me chamam de rimador. Compondo as minhas letras, dispenso as frases feitas. Meu rap virou receita pra quem quer ser vencedor. Ei, tio! Em busca de um sonho eu vim pra cá. Ei, tio! E eu só volto quando ele se realizar. Ei, tio! O meu espaço eu sei que eu vou conquistar. Ei, tio! Caso contrário eu não me chamo Lindomar. Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Tamo junto lá! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tio! Ei, tamo junto lá! Salve, salve, DJ Sinistro! É nós mesmo, rapaz. De Uberaba, São Paulo. Tamo junto, uau.